Começa agora, com transmissão em rede para Brasil e Portugal. Programa Carlos Pitty. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil. Alô, gente! Alô, Brasil! Alô, Portugal! Tudo de bom pra você? Como vai? Tudo tranquilo? Então tá bom. Começando mais um ano! Que seja de sucesso! 2012 está aí pra gente viver com pensamentos, com ideais, com sonhos, pra fazer a diferença, pra fazer acontecer, e juntos vamos estar aqui, com certeza, no programa Carlos Pitty, crescendo. A você que nos acompanhou em 2011, muito obrigado! E você vai ouvir hoje mais um programa do nosso especial de férias aqui, ó, pra você, tá bom? Ainda esse mês de janeiro a gente volta com as nossas entrevistas exclusivas, com o programa Carlos Pitty exclusivo pra você. Confere aí, aumente o som, que nós temos programas especiais com grandes entrevistas pra matar a saudade de 2011 pra você. Começando com Carlos Pitty, Água de Rio, feliz 2012! Foi Deus quem te mandou. Perto onde nasce o sol, é água corrente, chega assim tão envolvente, ficou sem ar. Foi Deus quem te mandou. Feita como a natureza, é meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você, respiro você. Quem te mandou? Perfeita como a natureza, é meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Respiro você. Sou água de rio, querendo te encontrar. Eu quero você, pra sempre você. Sou água de rio, que se entrega ao mar. Eu vivo você, respiro você. Sou água. Eu quero você, pra sempre você. Sou água de rio, que se entrega ao mar, pra se amar. Que se entrega ao mar. Pensei que fosse fácil esquecer uma paixão.

vez, outra vez, outra vez. Programa do Carlos Pitt, enviando, enviando sucesso. À sexta-feira, a partir das 22 horas, no canal 2 da Antena UE. Do Brasil e de Portugal. Aqui é Kellen Caroline e eu também estou no programa do Carlos Pitt. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Felicidades aí pra todos, tá? Alô, gente, aqui é Guilherme. Alô, ouvintes, aqui é o Santiago. Alô, galera, aqui é a Janaína. Aqui quem fala é o Nilson. E aqui é o Nando. Alô, moçada, quem tá falando aqui é o Jean. E aqui é o Giovanni. Alô, Carlos Pitt, aqui é o Seba do Inimigos da HP. Um beijo a todos vocês. Programa do Carlos Pitt. Enviando sucesso. Alô, moçada, tudo de bom pra você? Feliz ano novo, já estamos em 2012, 2011, ó, já foi, já era, agora, seguindo o caminho, né? Bola pra frente. A você que nos acompanhou, muito obrigado. E hoje você está ouvindo aqui o nosso programa especial de férias, né? Enquanto a nossa equipe está aí num descanso merecido, todo mundo aqui, né? Mas logo, logo a gente volta com força total, com energia nova e programas inéditos pra você, tá bom? Vamos lá, conferindo mais entrevistas dos melhores momentos de 2011. Programa Carlos Pitt. Alô, gente, alô, moçada, tudo bem aí? Programa Carlos Pitt tá no ar. Olha, que bom que você nos acompanha sempre, obrigado por toda a nossa rede, né? E é muito bom saber que você tá aí curtindo, conferindo o programa Carlos Pitt, afinal de contas, os melhores artistas de nossa música, desse Brasilzão de meu Deus, passam por aqui, né? Pois é, e eles estão aqui para conversar com a gente, já que a história deles tem a ver com o Brasil e Portugal. E Portugal também, eu já fiz música referente a Portugal. Portugal está muito presente no meu trabalho e na vida de muita gente, né? Na vida de muitas pessoas que vivem aqui no Brasil. Estou aqui com meus amigos Joaquim. Vamos brincar um pouquinho, Manuel. Ei, Manuel. Tudo bem, moçada? Graças a Deus, muito bem, cara. Sejam bem-vindos aqui no programa pela primeira vez. Isso, parabéns pelo programa e muito obrigado pela oportunidade. E a gente vê essa história de falar de Joaquim Manuel e Portugal. Vocês nem digam. É um relacionamento que a gente tem, porque Portugal já estivemos por 4 vezes, mais na região do Porto, naquela região, fizemos aí a base de uns 15 a 18, 20 shows, né? É mesmo. Foi muito bom. E tanto é que tá aqui, ó, bailão português, né? Joaquim Manuel. É, bastidão. Essa aqui é uma coletânea, né, de vocês, de vários CDs. Tem um DVD, 4 CDs e um DVD, né? Isso, é um kit que nós fizemos, mas juntando aí o sucesso anterior e as novidades de Joaquim Manuel, né? Os caminhoneiros, é, desse Brasilzão. Não pegamos melhor, pegamos o que nós gostamos, sim, só, né? E que o povo. Com o povo que manda, né? Mas, o povo que manda. É. Bom, o Joaquim Manuel já passou por algumas fases, né? De parceiros, mas estão há mais de 15 anos juntos já cantando. Isso. Aqui, né? É, nossa dupla já comemos quase uns 2 quilos de sal junto, né? Mas tá dando certo, né? Graças a Deus. Você tava até brincando que já nem, pessoal, nem faz. Ali, inclusive, alguns releases de vocês constam na internet, de divulgação, que é mais conhecido Boate Azul do que o próprio nome da dupla, né? É verdade, é verdade. Olha, a Boate Azul, uma pesquisa realizada aí em São Paulo, ela é a música mais cantada nas noites, né? E eu não duvido. Barzinho, churrascarias, casa noturna. Eu acho que todos os shows que existem tem que cantar a Boate Azul. Duas, né? 3 vezes e o pessoal já acostumou. E a gente vai ouvir essa Boate Azul agora ou daqui a pouquinho? Daqui a pouco. Daqui a pouco. Vamos deixar no. Sabe aquele suspensinho? Vamos... É, mas daqui a pouco no programa Carlos Pitt. Mas a música que nós vamos cantar agora fala da Boate Azul. Vai também. E de outros grandes sucessos que são tocado e cantados aí pelo Brasil afora. Eu acho que eu e o Manuel somos igual você mesmo. Talvez quando tem umas horinhas, passa a noite ouvindo os cantores nos barzinhos, né? Sim, sim. Sempre dá uma apreciada. E nós ouvimos esses dias um cantor, ele cantou mais ou menos 40 sucessos de músicas do passado, né? Uhum. Que marcou a época da música sertaneja. E nós conseguimos colocar 10 músicas nessa canção. Vamos curtir então? As canções que me apaixonam. Então, eu queria que Joaquim Manuel falasse aqui, ó, pro pessoal que tá correndo. Daqui a pouco tem a Boate Azul. Vamos lá. Ah, com certeza. Daqui a pouquinho Boate Azul. Então não desliga aí, né? Fica ligadinho com a gente. Daqui a pouquinho vamos cantar o sucesso. Não é só o sucesso do Joaquim Manuel, é o sucesso da música sertaneja do Brasil, Boate Azul. E agora, vamos cantar o quê? As canções que me apaixonam. Simbora com o Joaquim Manuel. No barzinho da noite, na rua onde eu moro, ponto de encontro dos apaixonados, sozinho na mesa, na espera de alguém, com certeza mulher, pra ficar do meu lado, ouvindo cantor suas lindas canções. No meio da noite, altas madrugadas, chamei o garçom, me traga cerveja. Por favor, garçom, pode encher esta mesa, eu quero beber, estou apaixonado. Igual pra igual, seu amor ainda é tudo. Telefone mudo só mais uma vez. A paixão de um homem, um fio de cabelo, dama de vermelho, sonhei com você. Eu bebi demais, ainda ontem chorei de saudade, na Boate Azul, com sinceridade, perdi a mulher que tanto amei. Alô, minha gente, um abraço do Joaquim e um abraço do Manuel. Nós estamos aqui no programa do nosso querido amigo Carlos Pitti. No barzinho da noite, na rua onde eu moro, ponto de encontro dos apaixonados, sozinho na mesa, na espera de alguém, com certeza mulher, pra ficar do meu lado, ouvindo cantor suas lindas canções. No meio da noite, altas madrugadas, chamei o garçom, me traga cerveja. Por favor, garçom, pode encher esta mesa, eu quero beber, estou apaixonado. Igual pra igual, seu amor ainda é tudo. Telefone mudo só mais uma vez. A paixão de um homem, um fio de cabelo, dama de vermelho, sonhei com você. Eu bebi demais, ainda ontem chorei de saudade, na Boate Azul, com sinceridade, perdi a mulher que tanto amei. Trem apaixonado demais. Canções que me apaixonam. E o Manuel, é apaixonado também, Manuel? Com certeza, a gente é apaixonado principalmente pelo dom que Deus nos deu, né, de fazer com as nossas canções apaixone as outras pessoas também, pela vida, né? É apaixonado também, sempre tem aquela paixão da gente, né, dentro do coração, né, falando, tratando de mulher, mas a gente é apaixonado pela vida, que eu acho que é a coisa melhor, né? Viver com saúde, agradecer a Deus o dom que nos deu, de dar saúde, porque olha que a gente anda, hein? Graças a Deus, a gente bate perna, viu? E vocês compõem também? Não. Inclusive, essa canção aí que acabamos de cantar é do Joaquim. Aliás, hoje eu diria a você que 95% das canções que integram os nossos CDs aí, DVDs, é a composição do Joaquim. Aí ele vai dando uma parceria para um, uma parceria para outro. E vai se espalhando. É, mas é, realmente, Deus tem dado uma inspiração muito grande para ele aí, ele tem trazido coisas que realmente são músicas dentro do contexto daquilo que era realmente para o Joaquim Manuel, né? Bom, vamos fazer o sucesso de vocês? Vamos, aliás, vamos. A música está completando já os seus 26 anos, já, né? 26 anos que vocês lançaram ela. E já. Agora, Carlos Pitts, essa música nós regravamos uma nova versão agora, da Boate Azul. Vai sair agora, daqui uns 15 dias, eu vou mandar o CD para vocês. Gravamos em 3 versões. É mesmo? É, Guarânia, Bolero e Samba. É, olha aí, todo num pupurri, todo né? Todo pupurri. Para todos os gostos. É, todos os gostos. Vamos gravar, vamos, vai pro YouTube e o pessoal vai curtir. Joaquim Manuel cantando samba também, né? Exatamente. Então chega aqui pertinho, vamos falar agora pra você que tá aí acompanhando o nosso programa Carlos Pitt. Alô Marquinhos Gomes, meu amigo, meu irmãozão aí do Paraná, lá em Palmas. Sei que você gosta desses modão, né? Curte muito. Pra você e pra todo mundo que tá apaixonado demais, com o coração encharcado de açúcar, com exclusividade e ao vivo aqui no programa Carlos Pitt, Joaquim Manuel na boate famosa aqui azul. Estou doente de amor, procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul. Programa Carlos Pitt. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor deste mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. De que jeito, se nem sei o rumo para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Demais, e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. A noite vai se agonizando no clarão da aurora. Os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. De que jeito, se nem sei o rumo para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. Quem sabe faz ao vivo, Joaquim Manuel, aqui nesse bate-papo exclusivo no programa Carlos Pitt. Eu só quero agradecer vocês por essa atenção com a gente, com esse carinho, com esse respeito com a gente, com o nosso trabalho, mas também principalmente com as pessoas que acompanham vocês todos os dias e que hoje através do nosso programa estão conferindo esse bate-papo aqui à vontade com vocês dentro do estúdio, que é onde é a nossa ideia melhor, que aqui tudo funciona, né? Com certeza, exatamente. Nós também felizes, estamos contentes. Muito obrigado desta oportunidade mais uma vez. E certeza que nós estamos por esse Brasil, estamos internacional, estamos por Portugal, aonde estiver. Nosso abraço, nosso carinho. E nós sempre pedimos aos nossos fãs, nossos amigos, porque são os consumidores do nosso trabalho, né? Verdade. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Manuel. Obrigado você, Pitty, ó. Tá aqui. Tamo junto. Obrigado. E para fechar cantando aqui,

Os melhores artistas estão aqui. Seguindo o programa Carlos Pitti, feliz ano novo, feliz 2012, você ouvindo o nosso programa especial de férias, matando saudades com os melhores momentos de 2011. Lembrando, meu site, carlospitti.com, carlospitti.com, tudo sobre o programa, a carreira, shows, composições, fotos, vídeos, os links para você acompanhar a gente no Facebook, no Twitter, no Orkut, no YouTube, tá bom? Carlospitti.com, seguindo com... mais entrevistas dos melhores momentos do ano de 2011 no nosso programa especial de férias pra você. Programa Carlos Pitti. Alô, moça! É o programa Carlos Pitti sempre pra você. Tudo bem aí? Obrigado, viu, por você estar nos acompanhando, tanto no rádio, pela nossa rede de rádios no Brasil e em Portugal, tanto pela televisão, né? O pessoal que nos acompanha também pela Rede Vostro do Rio de Janeiro, TV Guaratuba do Paraná e via internet, pelo meu site, também pela internet, pelo YouTube, né? Muito obrigado. Para você que quer saber mais sobre o nosso programa, onde acompanhar, acessa www.carlospitti.com. Lá no meu site tem os links, né? Para você acompanhar no Twitter, que é @carlospitti, no Orkut, no Facebook também, né? E lá no site você tem a forma de entrar também em contato com a nossa equipe de produção, com o programa Carlos Pitti. O nosso e-mail, programa@carlospitti.com, está passando aqui o nosso, na telinha também. Ou pode ligar para a nossa produção no 011-2021-7131, né? Fácil, fácil. E você fica por dentro, acompanha o programa Carlos Pitti. Show de bola, né? Posso falar que eles são artistas, compositores, cantores e são meus amigos também. A gente já tem uma história na estrada, aqui por São Paulo, pelas casas de shows, em outros eventos. Estou falando dessa gurizada aqui, Luiz e Leandro. Carlos Pitti. Pela primeira vez, né? Carlinhos. Sejam bem-vindos aqui, moçada. É um prazer enorme poder participar do seu programa. Ótimo. A gente estava acompanhando pela internet, pesquisar o programa, como é que era, né? Eu sabia, caramba, como é que será que é o programa do Carlos um pouco mais adentro, nos bastidores. A gente adorou, cara. Olha, conchegante. Obrigado. O legal é isso aqui, né? Esse papo descontraído. Deixou a gente à vontade, né? Acho que a gente vai começar a vir aqui sempre, né, meu irmão? Ficar vendo os outros artistas. Não, mas todas as novidades que vocês têm, tem que vir aqui contar pra gente. Não, bom demais, bom demais. A gente conhece você há um tempo. O Luigi já participou de uma festa de um aniversário meu, né? Foi em Santo André. Já sim. Que era com outro parceiro ainda. Outro parceiro. E eu estava lá. Ah, você estava lá também. Fui participar da festa lá. Foi numa casa, né? Foi lá no IES, né? No IES, exatamente. É, lá em Santo André. Lá no bairro das Figueiras, que tem todas aquelas casas de show lá em Santo André, né? Tá vendo? A nossa amizade já não é de hoje, né? Já não é de hoje. Ô, Luiz, você tinha outra dupla, né? Como a gente acabou de citar aqui. Teve algumas passagens, por exemplo, por Raul Gil, entre outros programas, né? O Leandro também, por um trabalho paralelo. Teve um lance seu com a gravadora Atração, que você participou de um também. Isso. Grandes composições suas também hoje no mercado aí. Fala um pouquinho desse momento separado de vocês e a junção da dupla. Bom, a gente, pela nossa diferença de idade, alguns anos, né? Vou falar quantos, né, meu irmão? Tá, mas também não é tanto assim. Não vai não, falar, né? Que são 7 anos de diferença, que não precisa ficar sabendo lá. Meu irmão já cantava, né? E eu ainda não tinha começado, não tinha entrado ainda nesse meio, né? Então ele já tinha a dupla dele e depois eu comecei a... Não sei, como músico dele, eu e meu ex-parceiro, que é o Bruno, né? O Bruno Miguel. A gente começou a ter a nossa carreira e eles ter a dele. Até que um dia tava guardado, né? Deus reserva pra gente. Diz assim, não vai ser agora, meu filho, vai ser um pouquinho lá pra frente. Aí, graças a Deus, a gente começou a nossa vida. Bom, falando de composições, vocês falaram aqui do Rogério, que a gente entrevistou no programa, e a música Vice-Versa, que vocês gravaram juntos também, né? Vocês, sim, no trabalho de vocês, que eu beijo, né? Vamos mostrar ela aqui? Vamos. Ao vivo. Quem sabe faz. Todo amor começa no primeiro beijo. Todo beijo é bom, do começo ao fim. Um beijo deixa a gente louco e enche de desejo. Beijar é bom demais, eu tô que tô afim. Eu só tô te pedindo pra encostar sua boca em minha boca. Um beijo faz tudo mudar. Um beijo faz a gente acender aquela chama louca. Demorou pra gente se entregar. Já tô sentindo o coração batendo bem mais forte. Num carinho gostoso, o corpo arrepiar. Vamos provar pro mundo que um beijo resolve. Pra matar a saudade é só beijar. Todo amor começa no primeiro beijo. Todo beijo é bom, do começo ao fim. Um beijo deixa a gente louco e enche de desejo. Beijar é bom demais, eu vou que tô afim. Olá galera, nós somos Luigi e Leandro. Nós estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitt. Boca, beijo faz tudo mudar. Beijo faz a gente acender aquela chama louca. Demorou pra gente se entregar. Já tô sentindo o coração batendo bem mais forte. O carinho gostoso com pandemia. Vamos provar pro mundo que um beijo resolve. Pra matar a saudade é só beijar, beijar. Todo amor começa no primeiro beijo. Todo beijo é bom. Começo ao fim, um beijo deixa a gente louco e enche de desejo. Beijar é bom demais, eu dou que dou a fim. Todo amor começa no primeiro beijo. Todo beijo é bom, do começo ao fim. Um beijo deixa a gente louco e enche de desejo. Beijar é bom demais, eu dou que dou a fim. Todo amor começa no primeiro beijo. Todo beijo é bom, do começo ao fim. Deixa a gente louco e enche de desejo. Beijar é bom demais, eu tô que tô afim. Música beijo. É isso aí. Tô aqui com os meus amigos Luigi e Leandro. Vocês são interneteiro, assim? Twitteiro? Somos. Como é que bastante. Tá? Até comprei um celular agora pra não ficar no show, enquanto eu não começo a ficar conversando com o povo lá. É importante, né? É importante. Hoje botar a gente pra o acesso da internet tá muito bom, né? Tá muito o legal é que você consegue disponibilizar pra pessoas de outros cantos que você nem imagina, né? A gente tem muitos amigos fora de São Paulo, né? E é legal você... Queria até mandar um beijo pro pessoal, que isso. A gente vai divulgar bastante aqui. Por o pessoal favor. Tá assistindo a gente aí, mandar um beijo pras meninas que vão se ver no show. Né? Mandar um beijo especial pro pessoal lá de São José do Rio Preto, né? Nós que temos parentes na região ali, e em breve estaremos fazendo um show lá em São José do Rio Preto. E mandar um abração, porque tem um pessoal que cobra muito a nossa presença naquela região. E quase, a gente quase não é sempre que tem oportunidade de mostrar o trabalho lá. Então, um beijão pra vocês. Eu quero mandar um beijo especial pra minha mãe. É fãzona. A minha mãe é fã número um. Sim. E ela assiste todos os programas que a gente grava. Então, ah, um beijo pra minha como mãe. Como é que é o nome Ana, dela? Ana. Um beijo, mãe. Eu vou cobrar aqui agora. Alô, dona Ana. Um abraço pra senhora. Aliás, ó. Um beijão bem gostoso. Agora eu fiquei sabendo que além de a senhora ser fã deles, vai acompanhar a gente mais vezes aqui, né, a dona Ana? Né? Vai sim, com certeza. Deve estar, vai. Minha mãe também gosta de internet. É? Tá vendo? Então vai acompanhar o nosso programa aqui também. Aliás, a gente vai produzir, a produção vai encaminhar para a senhora aqui uma cópia do programa para ficar para guardar. Porque, aí, olha, isso é uma coisa... Tá, a minha mãe, você sabe que a minha mãe, ela acompanha tudo. E ela, às vezes eu ligo pra ela e falo assim, fiquei sabendo, porque às vezes não dá tempo de ficar ligando onde a gente vai fazer show e tal. Eu vi que você falou no teu programa que você vai estar em tal lugar, né? Eu vi que você entrevistou a dupla tal. E ela, e minha mãe é católica, ela é muito religiosa, coloca meu cartão postal com minhas fotos, pra mim tá sempre abençoado, né? Então, não tem, né? A mãe da gente como tá sempre... Mãe? Minha mãe é a Melânia. agora a nossa vez. Isso, manda lá. Ô, dona Melânia, agora você escuta aqui. Melânia. Dona Melânia, um grande beijo pra senhora. Tá, eu sei que a senhora tá assistindo o programa. A senhora tem um filho maravilhoso. Às vezes dá uns trabalhinhos aqui ali. Tá trabalhando, mas resolve. A gente também dá, trabalho. Como todo bom filho. Um filho maravilhoso, bom coração. Tá sendo um prazer enorme estar aqui junto com ele aqui. A gente tá até matando a saudade, porque já se conhece há algum tempo. Um beijão pra senhora e parabéns pelo filho que a senhora tem. Beijão. Obrigado, moçada. Você sabe de uma surpresa que eu fiz pra ela? A razão do meu nome, aliás, o meu nome de batismo, né? É... Quem é o culpado é Gilberto Gilmar. Ah, é? Porque na minha... Quando foi se escolher o nome, né? Tava tocando naquela época, Gilberto Gilmar, tava sucesso. Ela falou assim, vamos fazer uma homenagem pra esses cantores, né? E aí, em vez de ser Gilmar, eles colocaram Vilmar, que é meu nome de batismo, né? E aí eu contei isso pra eles aqui no programa, e ela escutou. Levei pra ela uma cópia do programa. Falei, tá vendo? Os culpados aqui do meu nome, né? Mas é interessante, tá vendo? Fazer parte da história, né? Mãe da gente é mó nosso coração. E aí trazer eles aqui, né? Muito mais. O programa tem me dado essas alegrias, como eu me lembro das minhas músicas que eu cantava na infância, Galopeira. eu trouxe o próprio Donizete, entrevistou o Donizete no programa. A gente gravou recentemente um programa junto com o Gilberto Gilmar também. Ah, é? Pessoas maravilhosas também. Vamos botar a música na conversa? Vamos lá. O que que vão cantar aí agora? Perdeu a chance? Nossa, a música é de trabalho. Vamos curtir então. Pra vocês, hein? Quando você saiu, eu imaginei que não seria fácil assim. Trocou meu amor por uma paixão incerta que chegou ao fim. Você nem se reparou pra ouvir, não deu atenção. Volta e fica atrás de mim querendo reconciliação. Liga toda hora, não aguenta e chora. Ai meu bem, agora corre procurar abrigo. Já bateu saudade, pena que é tarde. Ah meu bem, perdeu a chance de ficar comigo. Saiu, eu imaginei que não seria fácil assim. Trocou meu amor por uma paixão incerta que chegou ao fim. Você nem sequer parou pra ouvir, não deu atenção. Volta e fica atrás de mim querendo reconciliação. Liga toda hora, não aguenta e chora. Ah, meu bem, agora corre procurar abrigo. Já bateu saudade, pena que é tarde. Ah, meu bem, perdeu a chance de ficar comigo. Liga toda hora. Agora corre procurar abrigo. Já bateu saudade, pena que é tarde. Ah, meu bem, perdeu a chance de ficar comigo. Estou aqui com o Luiz e Leandro. E shows, fala o momento de vocês. De repente o pessoal está assistindo, quer levar a estrutura de vocês, a banda. Sei que vocês estão show montado já, também já pude acompanhar de perto. Aliás, agradeço esses meninos aqui, gente. Quero parabenizar eles por um simples fato. Às vezes a gente está em todos os lugares, né? Vocês vão em shows, a gente acompanha. E não é todo artista que tem esse bom coração. Vem aqui cantar comigo, aquela coisa e tal, né? E vocês abriram a porta pra mim no Vila Cautra, já cantei com vocês lá. Verdade. Agradeço a vocês por isso e parabenizo por esse bom coração de vocês. Nada. A gente é assim mesmo. A gente gosta de cantar com os amigos, assim é bom, né? Tem coisa melhor que você cantar com os amigos, né? Você perguntou pra gente, você falou sobre a estrutura. Nós temos hoje uma banda, né? Que a banda que a gente sempre sonhou. Porque é tudo muito bem feito, tudo. Todos são muito interessados, a equipe toda é muito interessada, né? Começando uma estrutura nova, né? A gente está conversando dentro do programa sobre algumas coisas, a gente está começando um projeto novo do Luiz de Leandro, uma cara nova do Luiz de Leandro. Então, levando esse trabalho não só para o estado de São Paulo, também focando mais no estado de São Paulo, por enquanto, né? Para a gente poder fixar esse trabalho e dar andamento, né? Mandar um abraço para os nossos músicos, inclusive, né? A gente tem o maior respeito por cada um deles. São parceiros de verdade. Ninguém vai sucesso sozinho, né? Não faz. Tem que ter uma boa equipe por trás de você, né? Se o pessoal quiser contratar a gente, pode acessar o nosso site, www.luideleandro.com.br. Lá tem todas as informações. Está passando aqui embaixo, tá vendo aqui? Ah, é verdade. Inclusive, o site novo nosso está no ar agora, né? Está entrando no ar agora um site novo nosso. Uma cara mais moderna, né? O nosso site estava... Tá sempre assim, né? A internet tem que estar sempre atualizando. Tem que sempre atualizando. Pelo menos uma vez por ano, você tem que estar mudando a cara do seu site. Verdade. O telefone São Paulo 011-7887-9159. Repetindo, 011-7887-9159. É ligar, bater um papo, desabafar com a gente mesmo. E leva essa moçada aqui pra fazer o show aí na sua cidade, na sua casa de show. Luiz de Leandro, gostaria de ficar aqui horas e horas conversando. É bom a gente ficar à vontade aqui para falar de muita coisa da vida da gente, que a gente tem muita história para contar, né? Nosso tempo é curto e eu quero agradecer a vocês. A gente que agradece. Obrigado, viu? Prazer é nosso estar aqui no seu programa. Obrigado, Deus abençoe vocês. Espero que vocês possam voltar sempre para conversar com a gente. Vai ser um prazer aqui. Que Deus abençoe vocês aí. Olhar foi o que eu vi